Boteco. Compromisso com o povo. Pra mim, case-se comigo na igreja e no papel, vestido branco com buquê no lua de mel. Diga sim pra mim, ah, sim pra mim. Prometo sempre ser o seu amigo. Na dor, o sofrimento é dividido.

Racing, uma pancada de sucesso. Você me deixou chorando com você. Quando se foi, me disse adeus. Se parece criança pra você, por que chorei? Por que chorei? Família Besouro Sound lhes desejam Feliz Natal e boas festas de fim de ano. Me abrace forte. Não diga que eu fim, de joelhos peço fique. Tento parar o tempo para te encontrar. Fecho os olhos, vejo você. Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. Amigos Cássio Xavier e Mega DJ Jeová desejam a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.